nascido no 13 de maio, 1974. Tempo bom, tempo bravo, cresci com fé no meu sapato. O tempo voou ligeiro, hoje conto 51 janeiros, com história no olhar maduro e os sonhos ainda inteiros. Sou pai de duas meninas, tenho um menino guerreiro e três netas tão pequenas, me chamando de herdeiro. De amor, de vida, de estrada, sou raiz e sou alvorada. Vi o mundo mudar de cor, de preto e branco ao digital, mas meu coração guardou o que é simples e essencial. Ensinando com o exemplo, errando pra aprender a amar. Cada filho é um espelho do que eu pude semear. Sou pai de duas meninas, tenho um menino guerreiro e três netas tão pequenas, me chamando de herdeiro. De amor, de vida, de estrada, sou raiz e sou alvorada. E quando o sol se deita, eu sorrio com gratidão, porque a vida me deu mais do que eu pedi em oração. 13 de maio é só o começo, tem pra mim um sempre. Sou passado, presente, esperança, o que vive dentro de mim. Sol se empreta, seu guinho com gratidão, a vida me dê mais do que atendi em oração. 13 de maio é só o começo de um caminho sem fim. Sou passado, presente e esperança do que vive dentro de mim.